Tá ao vivo? Tá ao vivo já? Ao vivo! Saudações! Alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. De volta à vida normal, todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal, Verdazo 1914, no YouTube. Finalmente, né? Acabou a Copa do Mundo. Ontem eu fiz o Verdazo na Copa, o final da série. Gostei muito da Copa do Mundo. Eu sempre gosto muito de Copa do Mundo. Não foi das melhores Copas, como a equipe da Globo tentou fazer todo mundo acreditar. Foi uma das piores Copas, eu diria. Mas ela deixou várias lições. Ou algumas lições. E eu escrevi um texto. Tentei ser sucinto. São muitas ideias que precisam ser mais desenvolvidas, não para falar sobre a Copa em si, mas para falar sobre como tende a ser o futebol, como deve ser o futebol a partir desta Copa. A gente sabe que Copa do Mundo é sempre um evento que dita as normas dos anos seguintes. De uma forma ou outra, isso sempre acontece. Eu acredito muito que tirou-se pouca ou nenhuma lição da Copa de 2014. Ficou todo mundo pensando em posse de bola, não posse de bola, tic-taca ou estacionar o ônibus. Aí veio o Tite com aquela frase estúpida de ter que saber sofrer. E na verdade não é nada disso. Na verdade, a Alemanha ganhou em 2014, passando ao largo dessa discussão, com competência e com trabalho, com gente competente em tudo que faz, desde comissão técnica até jogadores. Então a gente tinha jogadores da Alemanha numa fase técnica exuberante, a organização fora o planejamento, a confiança no trabalho do Joaquim Löw, que tinha perdido a Copa anterior. O trabalho com ele começou logo depois da Copa de 2006, então 2010 ainda era um trabalho de maturação. Olha o nível de maturidade esportiva dos caras. Em 2014 eles chegaram no pico, em 2018 eles não foram bem na reposição de jogadores. Alguns saíram, o principal deles foi o Schweinsteiger, e não conseguiram montar uma boa seleção, boas peças, né? Outros saíram, né? O Lahm, acho que é importantíssimo também mencionar que saiu e não teve uma reposição à altura. Então são peças-chave e a Alemanha ficou pelo caminho mais por causa disso. Também erros de convocação. Imagina deixar o Sané fora da Copa, enfim. A Alemanha deu espaço e a França ocupou esse espaço. A França também passou ao largo dessa discussão, assim como a Bélgica. Tanto França quanto Bélgica não ficaram nessa de ou eu vou atacar ou eu vou saber sofrer. Não existe um modelo relacionado à posse de bola que é vencedor. Acho que essa é uma lição que o Palmeiras tem que tirar. Todos os times podem tirar. Então, a França, ela teve jogos que ela teve mais a posse de bola, teve jogos que ela teve menos a posse de bola. A mesma coisa aconteceu com a Bélgica. Então, a posse de bola, ela é uma contingência do jogo. Então, a gente não tem que focar na posse de bola em relação a não ter a posse de bola, assim como a gente não tem que focar em criatividade versus disciplina tática, assim como a gente não tem que focar em futebol beleza versus futebol força, essa é uma discussão lá da década de 80. Então é o que eu trato no texto de hoje, são binariedades que envolvem o futebol que não cabe mais. Antes até cabia, sabe por quê, gente? Porque o futebol evoluía muito devagar. Então, assim, para você passar de um esquema tático reinante para outro, lá na década de 50, demorou 20 anos para aparecer uma novidade, para aparecer o 4-2-4. Depois demorou mais 10 anos para aparecer o 4-3-3. Depois apareceu mais 10 anos para aparecer o 4-4-2. e mais 10 anos para o 3-5-2. E um contra o outro, sempre o seguinte era melhor que o anterior. Agora, se você pegar o 3-5-2 da década de 90 e for jogar contra um 4-3-3 da década de 70, já dá outra coisa. Então, essas evoluções começaram a ficar cada vez mais rápidas, por quê? Por causa da tecnologia. Porque todo mundo está vendo todo mundo cada vez mais rápido. E principalmente agora está estudando. Todo mundo estuda todo mundo. Tem muito dado. Tem muita informação. Então todo mundo não só estuda, como joga no computador e roda e analisa e vê o que sai. Coisa que não acontecia antes. Então, como é que você. É por isso que eu sempre brigo com os meninos lá no Mesa 42. Como é que você vai falar que o 4-4-2 é melhor que o 4-3-3? Que o 3-5-2 é pior que o 3-4-3? Não faz mais sentido essa discussão. Por quê? Porque, na minha visão, o certo é você ter uma escalação, você ter um modelo a partir de cada adversário. Aliás, quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe que eu já falo isso faz tempo, né? Só que a Copa deixou isso mais evidente. Então, um grande trabalho hoje se monta com um elenco de jogadores bem dotados tecnicamente. Olha o que vocês vão falar, hein? Tecnicamente, eu falei. Fisicamente, no sentido de condicionamento físico, olha lá o que vocês vão falar. Tá? Mas também tendo por base, quer dizer, o jogador bom de bola, o jogador que sabe dar um passe, que acerta bastante passe, que acerta a finalização. A França nem de longe foi o time que mais finalizou dentro da Copa. Mas foi sempre letal. Quando finalizava, metia para dentro. Então, precisão na finalização. Treino de finalização. Foi o que a gente viu hoje. Bola parada. Cada vez mais bola parada. Aliás, bola parada é algo que eu acho que tem que ter. Definitivamente tem que ter uma atenção especial para bola parada. Já está na hora do futebol tratar a bola parada como um treino avançado e não só uma parte do treino. Até imagino um tipo de profissional que seja o técnico da bola parada. Porque a bola parada você independe de transição ofensiva, transição defensiva, a bola está parada, você posiciona os jogadores como você quiser. Então é semelhante ao que acontece no futebol americano, onde todas as jogadas a bola é parada, aí você tem o técnico ofensivo, técnico defensivo, que organiza as jogadas. E aí tem milhares de variações de posicionar jogador, de qual jogada vai ser feita, de onde vai ser jogada a bola. Então você tem um técnico de bola parada, semelhante ao que acontece no futebol americano, tanto para defesa quanto para o ataque, eu acho que já começa a ser uma coisa para ser levada a sério no futebol. E vou além. Acho que para começar, só para ver o que acontece, a gente tem que pegar um técnico de vôlei, tipo o Bernardinho da vida, para começar a fazer esses estudos. Os caras são professores de educação física, eles entendem de esporte e eles entendem de posicionamento. Então, o técnico de vôlei, ele tem que, para fazer as jogadas dele, ele tem que ver as combinação da rotação do time dele com a rotação do time adversário. Estudar, estudar, estudar, estudar, estudar. E ver qual é a melhor combinação e orientar o levantador para fazer a jogada que tem mais chance de dar certo. É a mesma coisa. Você tem que estudar, estudar, estudar, estudar o posicionamento do adversário e tentar fazer a melhor jogada, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então tem que ser levado a sério a bola parada. Não é mais uma coisa que a gente vê ainda, né, na televisão. O time faz muito gol de bola parada, é muito eficiente na bola parada, ele é criticado por isso em vez de ele ser elogiado. É uma inversão absurda de valores. Claro, o time não pode depender de bola parada, como o Palmeiras, por exemplo, dependeu em 2012 porque o Marcos Assunção pegava bem demais na bola. Não era por mérito de estudo nenhum, era como a gente diz por aí, era na cagada que acontecia. Tem que ser uma coisa estudada, tem que ser uma coisa pré-concebida. Eu já vou falar desse assunto que vocês estão falando aí do Dudu, tá? Fiquem tranquilos. Então, o futebol tem muito o que evoluir Mas passa ao largo dessas discussões de é A ou B? É quente ou é frio? É verde ou é branco? Sabe? Não é mais isso. Tem muita coisa na área intermediária que tem que ser estudada. Cabeça dos atletas tem que ser mais bem cuidada. Cai nesse exemplo aí do Dudu. Não tem que ficar dando margem para crise. Não tem que ficar. Eu já vou entrar a fundo no assunto específico do Dudu, mas a gente vê jogador se expondo demais em rede social, se expondo demais na mídia tradicional. Então a gente sabe que eles ganham muito dinheiro com exposição na mídia tradicional. Eles ganham muito dinheiro. Então eles vão atrás de contratos de publicidade. Quanto mais eles aparecem na mídia tradicional, maiores são esses contratos. Então, vamos armar um namoro dele com uma modelo aqui, com uma cantora famosa. Vamos fazer isso? Vamos fazer uma amizade dele com um astro do rock, mostrar ele se divertindo num barco, tomando uma, ou sei lá, fazendo, sei lá, tomando uma não vai ajudar, né? Mas enfim, se divertindo. Tornando os caras personalidades pop, ídolos pop. Então é o que acontece com o Neymar, muito. E o Neymar não tem a menor estrutura emocional e intelectual para isso. Ele tinha que ter sido desenvolvido nesse aspecto. Dá para desenvolver, dá para ensinar. Então ele está muito mal assessorado, seu Neymar. Então é o mesmo que acontece com os jogadores de clube. Principalmente aqueles que interagem muito em rede social, que ficam expostos. Aí, na hora de um jogo importante, ele sente a pressão. Quanto mais ele se envolve com o público diretamente, mais ele sente a pressão. Quanto mais ele está exposto na mídia por ser um ídolo pop, mais ele sente a pressão. É o que aconteceu com o Brasil, clara e nitidamente com o Neymar. Com essa mania ridícula que ele tem ainda de ficar, sabe, uma tendência ególatra que o cara tem. Isso já desde da Copa de 2014. Por que que ele tomou aquela porrada no meio das costas na Copa de 14? Do cara da Colômbia, do Zuniga. Muita gente já esqueceu que isso aconteceu, mas ele já era firuleiro naquela Copa. Ele já deixava os adversários com raiva naquela Copa. Fazer firula, fazer lambretinha. Então, tem que desenvolver os jogadores em todos os aspectos. Ele tem que ser bom, desde que ele está na base. Ele tem que aprender a dar passe. Ele tem que ficar de cabeça erguida. Ele tem que finalizar bem. Então, tem que treinar, treinar, treinar, treinar. Tem que treinar bola parada. Tem que ter cabeça para suportar momento negativo e saber virar um jogo. A Croácia, pô, com toda a desorganização. A Croácia foi até a final. Trancos e barrancos, mas era uma seleção que não se abatia com gol sofrido. Ela saiu atrás em todas as partidas do mata-mata e foi buscar todas. Com a França, ela saiu atrás, chegou a empatar, depois tomou de novo e não conseguiu mais, mas não foi por falta de equilíbrio emocional, foi porque a França jogou mais. Então a Croácia, muito equilibrada emocionalmente, compensou demais a técnica não tão apurada de todos os jogadores. Claro que eles tinham jogadores excelentes, excelentes, mas eram três ou quatro, e o resto era tudo, sabe, tipo Mike. Jogador bom, bom para jogar a Copa do Mundo ali, mas bom, nada, né, nada do além. Mas compensaram com muito equilíbrio emocional. E deu liga, né? Um time que deu liga, dá liga também é uma coisa muito importante. E aí vem o terceiro elemento, que é a tática. O técnico saber como armar o time, como aproveitar o melhor do seu elenco. E aí também entra um cara que saiba montar um elenco com jogadores de todas as características. Você tem que ter atacante de todas as características. Não vai jogar todos os jogos. Vai jogar só aqueles que encaixam melhor com o estilo dele. E aí tem que gerir o elenco para saber trabalhar às vezes que o cara não vai jogar. Então, sabe, implantar um projeto profissional que a base de tudo é você ter um técnico que conhece o elenco e que não seja mandado embora com, sabe, ah, vamos perder o ano. Roger Machado, vamos perder o ano. Fomos eliminados na Copa do Brasil, fomos eliminados na Libertadores, estamos a 10 pontos do Flamengo, manda embora. Não, não, não manda embora. Assume a derrota desse ano e vamos para o ano que vem. Pô, mas para o ano que vem vai perder. Se trocar o técnico, a chance de perder ano que vem é muito maior. Qualquer que seja o técnico que traga. Pá, com esse técnico não vamos lugar nenhum. Você vai falar o mesmo do cara do ano que vem na primeira série de tropeços. Então deixa o cara. Ele já mostrou que ele é bom. Já mostrou que tem valor. Não é perfeito, comete erros. Às vezes demora um pouco demais para fazer certas coisas. Mas a gente tem que se botar no lugar dele. Às vezes, quando a gente está envolvido lá dentro, a gente não vê coisas que quem está fora vê. Talvez ele precise se aconselhar melhor, às vezes, ter bons conselheiros. Mas são essas as lições que eu acho que o Palmeiras tem que tirar. Então, se eu sou presidente do Palmeiras, eu boto uma cartilha de comportamento, eu boto um auxílio psicológico de primeira. Um programa de motivação, um programa de para manter o foco. Eu faço um treinamento intensivo com a base de fundamento. Eu exijo trabalho de fundamento exaustivo com a base. Eu implanto profissionais específicos de bola parada na comissão técnica. E eu blindo os jogadores, eu não deixo eles sentirem a pressão de estarem jogando com a camisa do Palmeiras. Eu faço eles jogarem e se sentirem à vontade para jogar a bola, para não ter que ficar respondendo crítica de jornalista mal intencionado, torcedor, jornalista torcedor e torcedor, né? Então, são vários cuidados que têm que ser tomados com o elenco, que nesse momento a gente não vê acontecendo. A gente não vê porque a gente não está perto, mas a gente não vê porque a gente também não vê os resultados. Se estivesse tomando esses cuidados, estava acontecendo uma série de coisas. Eu acho que são essas lições da Copa. E aí evitaria, e aí vamos entrar no assunto do Dudu, né? O Dudu. Ele foi desabafar no Instagram. Vê se tem cabimento, cara. A essa altura da carreira, acontecendo tudo o que está acontecendo, né? Essa história de vai, não vai para a China. E aí definiu que não foi porque fechou a janela, não tem mais jeito. O cara vai e escreve. Ele tentou dar uma. Deixa eu puxar aqui já o. O estagiário das perguntas, mandem suas perguntas. Aliás, mandem suas perguntas não só para o estagiário, mas também mandem no superchat, né? Que é o mais importante para manter o nosso trabalho funcionando. Vocês já usaram o superchat hoje? Então usem o superchat, façam suas perguntas, que aí sim eu garanto que eu vou responder a sua pergunta. Não necessariamente eu vou responder, porque não dá para responder todas se você não usar o superchat. Aí, se todo mundo usar o superchat, puta, aí eu tô com um problema. Eu vou dar um jeito, eu respondo todas, isso eu prometo. Mas o Dudu, ele escreveu assim: feliz ou não, bola pra frente, cabeça erguida, sei lá o quê, blá blá blá blá blá blá blá. No que ele põe feliz ou não, ó como é falta de pensar. Às vezes nem era o principal da mensagem que ele queria passar. Eu acho que até o principal da mensagem que ele queria passar é: estou pensando positivo, estou focado no que vem pela frente e vou dar o meu melhor. Estando feliz ou não. No que ele escreve feliz ou não, ele abre uma brecha para qualquer atuação ruim que ele tiver, vai vir uma pressão absurda de pessoas menos providas de inteligência. para falar que ele tá de corpo mole. Vai falar que ele tá de corpo mole e ele vai sentir, porque ele é um dos caras que mais sente esse tipo de coisa. É da personalidade dele. E aí vira uma bola de neve. Então, do nada, aparece um princípio de crise, um princípio de incêndio ali, que não sei se dá para controlar. Porque sempre vai ter alguém que vai lembrar desse Instagram idiota que ele colocou. Depois ele apagou, né? Ou ele percebeu, ou alguém deu um toque nele, ele apagou, feliz ou não. E ele deixou só a parte positiva da mensagem. Mas já foi, já, a internet não perdoa. Tem print, o caralho, já foi, já era. Não dá para dar essa liberdade para jogadores que têm contratos altos, que o risco de prejudicar o trabalho coletivo geral é muito grande. Não é só o salário dele que está em jogo, é o salário de todos, porque a temporada toda passa a ficar mais ameaçada. Não vai, não estou falando que vai perder um campeonato por causa disso, pode até acontecer. Né? A gente pode perder esse jogador se esse negócio tomar proporções gigantescas. Acho que não vai, mas pode acontecer. Não pode dar essa brecha. Então, tem que proibir. Infelizmente, essa palavra é muito chata, mas tá, vamos usar outra palavra então. Tem que regulamentar o uso de redes sociais e o clube tem que se proteger. O clube tem que colocar regras que a hora que o cara vai assinar o contrato, ele vai falar assim, você está de acordo com essa regra aqui. E essa regra tem que falar, olha, você não pode falar o que você quer na rede social. Você não, tudo que você fala em rede social, ou você deixa ela fechada só para os teus amigos e parentes, e aí você fala o que você quiser. Se a sua rede social for aberta para público em geral, torcidas em geral, você tem que passar por um filtro. Tem que ter um profissional que vai analisar cada coisinha que cada jogador quiser colocar em qualquer rede social e vai falar aprovado ou reprovado. Não, isso não pode. Não, isso aqui você muda. Isso aqui você pode, mas você vai ter que mudar. É o único jeito de preservar de não permitir que, do nada, sem a menor necessidade, se criem crises. Então, essa do Dudu pode virar uma crise. Não estou falando que vai, mas pode virar uma crise. Para que dar esse tipo de chance? Para quê? Para quê? Para quê? Não consigo entender esse tipo de coisa. Bom, vamos falar de bola. Hoje o time treinou. Depois da parte física, a gente viu bastante. Jogadores treinando finalização. Então, se estava na programação desde sempre ou se foi uma lição da Copa, a gente não sabe, mas os caras começaram a treinar a finalização. E o treino foi, inclusive, acompanhado por jornalistas e transmitido ao vivo. Os caras fazem aqueles vídeos ao vivo para essas várias plataformas que tem aí. Então, até pelo Twitter dava para ver o treino ao vivo de finalização. Quem quisesse, quem tivesse com tempo. Depois do treino de finalização, teve treino de bola parada. E aí teve treino de escanteio e teve treino de falta ao lado da área. Ataque. Não treinou defesa. Aí eu me pergunto, esse tipo de movimentação não deveria, esse de bola parada, não deveria ter sido feito sem a presença da imprensa? Então você vai lá no No, na rede social lá dos setoristas, os caras descrevem até a cor da chuteira dos caras. Ó, fulano bateu, o deslocamento foi assim, na diagonal tava não sei quem tava no primeiro pau, quem tava no segundo pau, e tava sendo filmado. Que adianta você treinar a jogar de bola parada e deixar tudo exposto para os adversários? Ah, não estão vendo? Estão. Estão, mas estão mesmo. Isso não tão deveriam. Então, qual é o sentido disso? Eu não me conformo. Eu realmente não me conformo. A não ser, vamos pensar positivo, a não ser que o professor Roger esteja dando um gato nos caras, né? Ah, tá aqui, ó. Ah, abri, me distraí. E aí ele treina fechado totalmente diferente e faz totalmente diferente do que esse treino aberto mostrou. Ah, só pra te enganar, sabe? Será que foi isso? Alguém acredita que foi isso? Quer pensar positivo? Vamos, mas. Depois do treino de bola parada, aliás, disse que o Daverson fez um gol de bicicleta nesse treino de bola parada, tá? Depois teve um treinamento tático, de ataque contra defesa, o ataque titular jogando contra a defesa titular, em meio campo. Eu queria entender como é que faz com os volantes, né? E como faz com os laterais. Pra fazer esse tipo de treino, mas enfim. Roger sabe o que faz. E aí, ao final, eles treinaram pênalti. Pênalti é uma coisa que tem que ser treinada, treinada, treinada, treinada, a exaustão também. E já falei como eu acho que tem que ser o pênalti. Você pode cantar pro goleiro o canto que você vai bater. Você bate onde o goleiro não pega e acabou. Então você não tem que ter contato visual com o goleiro, você não tem que falar com o goleiro, você não tem que. Você não tem que deixar que nada que tire sua concentração te afete. Depois que o goleiro vai, enche o saco, catimba, o batedor tem que ficar focado. Não interessa o que o goleiro tá fazendo, eu vou bater ali, vou fazer o gol. Treino, treino, treino, treino. O movimento é mecânico, cara. Não tem, o vento não atrapalha. Pode estar ventando pra caralho, não atrapalha. Sabe? A não ser que seja aquele furacão. Mas. Treina e bate e faz. Sabe? O que pode alterar, sei lá, um pouco o estado do gramado? Vai. Pouco. Isso realmente influencia pouco. Pô, só se o cara escorregar, né? Que nem o Gustavo Scarpa escorregou na decisão contra nós quando ele era do Fluminense, em 2015. Aconteceu isso com o Gustavo Scarpa, vocês lembram? Mas, porra, aí é uma fatalidade. Aí não tem treino que previna. William Nunes, é difícil pensar positivo do Roger, então você tem que tirar esse pensamento negativo da sua cabeça, cara. O Roger, ele sabe mais do que a gente pensa que ele sabe, sabe? Não a ponto de fazer um estratagema desse, eu acho que seria até seria uma burrice fazer isso. Maior do que abrir. Acho que fazer um estratagema desse para dar uma desperta seria mais burrice do que a burrice de abrir o treino. Tá? Então, vamos confiar no nosso treinador, cara. Eu não sei por que vocês chegaram nessa conclusão que com o Roger não vai chegar a lugar nenhum e querem que tire o cara, sendo que qualquer um que coloque, vocês vão falar a mesma coisa. Com esse nós não vamos a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque na cabeça de vocês. Com ninguém a gente vai a lugar nenhum. Vocês, quando eu falo vocês, é vocês que gostam de trocar técnico. Então, eu tenho certeza que num certo ponto da trajetória do Cuca, em 2016, vocês falaram, com esse cara nós não vamos a lugar nenhum. E nós fomos. Eu tenho certeza que vocês falaram do Marcelo Oliveira, com esse cara a gente não vai a lugar nenhum. E nós fomos. Mesmo ele sendo fraco. Então. Vamos lá. Tem pergunta, estagiário? Eu repito, hein? Para vocês terem certeza que a pergunta de vocês vai ser respondida, usem o superchat, que além de garantir que a pergunta de vocês vai ter participação aqui no programa, vocês apoiam essa nossa transmissão. Isso é importante. O Verdaz é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Não, a gente não tem patrocinador, a gente não tem um departamento de marketing por trás, que nem a Rede Globo tem, que nem a ESPN tem, que nem a Fox tem. Eu só tenho isso aqui, ó, só a garganta, cara. Então, a gente precisa do apadrinhamento de vocês, se vocês realmente gostam do nosso trabalho, se vocês querem que a gente continue e cresça cada vez mais, e a gente precisa do apoio de vocês aqui no Superchat. Se você ainda acha que não é hora de fazer um apoio mensal, que aliás é você quem determina o valor, não tem um valor mínimo, você que decide. Você quer dar R$100 por mês, você dá. Você quer dar R$10 por mês, você dá. Porque isso daí volta para você, cara. É que nem você pagar um serviço de Netflix, de Spotify, de algo que te dê um retorno. Eu estou te dando retorno do trabalho. Eu não tenho a concessão pública, mas eu tenho a internet, tenho um microfone e tenho força de vontade. É isso que faz com que o trabalho continue há 12 anos. Tá? Então, eu não estou aqui de brincadeirinha. É um trabalho sério que a gente está tentando fazer para dar uma alternativa para a torcida. Sair dessas análises. Você vai ver uma análise igual que a gente faz aqui na Fox, Esporte Interativo, na Globo, na Bandeirantes, no canal do Neto. Você vai ver isso? Não vai. Então, se você acha que isso tem algum valor, a hora e a forma de retribuir é exatamente aqui. Usando o superchat, fazendo a pergunta, fazendo a sua pergunta virar a pauta do programa e, ao mesmo tempo, apoiando financeiramente o programa. Então, é assim que nós temos, é assim que a gente vai combater a mídia tradicional. Criando a nossa, fazendo ela ser, de fato, independente. Então vamos lá, o estagiário das perguntas já está selecionando. Ele selecionou uma pergunta aqui do Ricardo Passalacqua. E ele fala assim: quem deveria ser o responsável por instituir esse novo sistema de gerir o grupo de jogadores? O presidente, o diretor ou quem? O presidente, é claro. É claro que é o presidente. Quem tem que instituir isso é o presidente, ele vai delegar. O presidente tem que presidentar. O que é presidentar? É decidir a direção, em que direção nós vamos andar, e decidir quem vai fazer. Que às vezes pode ser ele mesmo. No caso do Paulo Nobre, por exemplo, ele fazia isso. Ele dava as diretrizes de cada área, e a do futebol era ele que supervisionava pessoalmente. Porque ele considerava o futebol a parte mais importante do clube. O presidente atual acha que a parte mais importante do clube é o clube social. É o relacionamento com os sócios para que ele possa ser votado nas próximas eleições. Então, por isso que ele não acompanha o futebol tão de perto e talvez seja por isso que a gente veja problemas com relação ao futebol hoje que não havia na gestão anterior, da qual ele era vice-presidente, então ele sabe como faz. Rafael Guimarães pergunta se eu sei como o Santos está jogando. Não, não sei, cara. Eu admito que eu não sei. Não tenho acompanhado o Santos, afinal de contas, nada pode ser menor. Não consigo, cara, não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, vocês sabem, né? A maioria de vocês deve saber. Eu trabalho 8 horas por dia e eu venho fazer isso aqui só nas horas vagas. Então hoje eu consegui um tempinho ali, entre uma planilha e outra, para fazer o texto lá do site. Eu espero que vocês visitem, que vocês leiam, que vocês deixem um comentário lá. Então, às vezes eu consigo, às vezes não. Né? Aliás, eu gostei tanto de ter escrito esse texto hoje, porque já fazia quase um mês que eu não escrevia nada, a não ser o relato dos jogos. Eu estava com medo até de perder o jeito, né, de escrever, mas eu acho que não perdi, não. Acho que o texto saiu bem. Eu me senti bem quando estava escrevendo. Se senti bem, o texto saiu. Importante que vocês saibam que o trabalho aqui no YouTube não influencia o trabalho no site. O trabalho no site continua o mesmo volume. O trabalho no YouTube é um trabalho a mais, tá? E é por isso que a gente pede o apoio de vocês. Daqui a pouco eu não tenho mais tempo de fazer mais nada. Então eu preciso sair desse trabalho onde eu estou hoje para poder me dedicar ao Palmeiras, ao Verdazzo, 100%. Então isso é importante. É importante que eu tenha essa independência para poder fazer esse trabalho, senão eu não aguento, cara. Senão isso aqui não vai durar muito tempo, infelizmente. Então eu preciso chegar nos 1.000 padrinhos. Preciso ter 1.000 padrinhos. Para se tornar um padrinho, vocês sabem, né? www.padrim.com.br. Estagiário, por favor, coloca no chat. Não só o Padrim, mas o Patreon também, que é uma plataforma alternativa. Tá? Então quem quiser fazer o seu apoio através do Padrim, seja bem-vindo. Quem quiser fazer através do Patreon, também seja bem-vindo. Quem acha que ainda não é a hora, consegue usar o superchat para fazer um apoio pontual. Todos são bem-vindos, sempre. Então, assim, Rafael, eu não sei realmente como o Santos está jogando, não consegui acompanhar, tá? Adilson, boa noite, Conrado, boa noite, Adilson. Quero que você discorra sobre a incoerência da imprensa suja em afirmar que a derrota faz parte do esporte e quando o Palmeiras é derrotado, eles incitam o torcedor a cobrar forte. Ah, cara, acho que depende da imprensa, né? Depende do setor da imprensa. Não são todos que fazem isso. Então tem a imprensa suja, que são esses que você mencionou, que fazem isso mesmo. Mas não é incoerência. Eles estão sendo coerentes com o que eles se propõem a fazer. Então, a parte da imprensa que faz esse papelzinho, eles são torcedores, são maus profissionais. São torcedores que usam o microfone de quem os paga para militar a favor da camisa que ele está por baixo do uniforme da empresa. O patrão está sendo enganado. O patrão é um mau patrão, porque não fiscaliza o que o empregado faz. O empregado é um mau profissional. São pessoas ruins. Tem pessoas ruins em todo o ramo de atividade. Tem imprensa boa. Só que a imprensa boa, cara, a gente tende a não valorizar tanto quanto a gente desvaloriza a imprensa ruim, porque a imprensa ruim deixa a gente com raiva. E a gente grava muito mais quem deixa a gente com raiva do que quem está fazendo um trabalho ok, um trabalho correto. Se destaca muito mais quem deixa a gente com raiva, negativamente. Então é isso. Então, essa é a razão de existir do Verdazzo. É você não ter que ficar olhando a imprensa tradicional e filtrando, sabe, preocupado em filtrar, pô, esse cara eu vou ver, esse cara eu não vou ver. Aí eu vou assistir esse canal, puta, mas esse cara não dá. Mas pode ter aquele outro que é bom. Então você tem que ficar vendo o programa porque você quer ver aquele cara bom, mas você tem que esperar ele aparecer. Enquanto isso, você tem que ficar vendo o cara mal porque você não sabe a hora que ele vai entrar. Então existe a mídia independente hoje, que você sabe o horário que vai entrar, você já sabe como é cada um, você assiste o que você gosta mais. Então existem outras alternativas de mídia palestrina, várias, e você assiste o estilo que te agrada mais. O Anderson Silva. Ele fala assim: não podemos deixar morrer a final do Paulista. O acórdão foi liberado após um mês pelo TJD. Quais os próximos passos do Verdão? Eu não sei. Isso é o tipo de coisa que o passo a passo, quem manja é o jurídico, né? Eu não sou advogado. Mas era uma exigência do STJD que o TJD publicasse o acórdão. O que é publicar o acórdão? É tornar a sentença válida oficialmente. Então o que acontece é assim: tem o julgamento, o cara pá, bate o martelo, não vai rolar. Só que enquanto não é publicado no, na publicação competente, é o tal do acórdão, não é um negócio que está no limbo, não é uma coisa que nem não existe e nem existe. Então como é que você vai contestar no STJD uma coisa que não existe? E é claro que isso é tática. É tática do TJD de São Paulo para protelar. E ia ficar sendo protelado se a imprensa, também como a imprensa é importante, se a imprensa não tivesse, opa, aqui ó, não fizeram até agora. Até acredito que tenha sido o Palmeiras que deu uma empurradinha na imprensa para isso acontecer, porque do interesse da imprensa também isso não aconteceria. Então você pega lá um ou outro repórter palmeirense e fala, ó, dá uma força aqui pra gente. E o repórter palmeirense, porque quer bem do Palmeiras e também porque ele, sei lá, de repente ele consegue uma promessa de uma informaçãozinha aqui. É assim que funciona, tá, gente? Ele vai lá e fez o barulho. Eu não sei se foi assim, desta vez, mas que isso existe, existe. É o repórter amigão, né? O repórter amigo. Então tem os repórteres amigos. O fato é que depois que saiu na imprensa, o negócio andou. Então, aí o TJD foi pressionado pela opinião pública. Aí, quando um órgão de imprensa cobra, aí todos vão lá e cobram, porque daí fica feio se não cobrarem. E aí andou. Tá? Então, agora o próximo passo é recorrer ao STJD. Agora, o passo a passo certinho, eu não sei. Agora o negócio pode andar. É isso que quer dizer essa notícia que saiu aí Hoje, né, que saiu isso. O Felipe quer saber que, assim, a assessoria de imprensa do Palmeiras foi mudada quando entrou o Gagliotti, né? Né. É verdade. Se não me engano, antes era tão criticada pela torcida por ser de um gambá, mas funcionava. É isso mesmo? É isso mesmo. A empresa que cuidou do Palmeiras entre 2013 e 2016, chama-se Press FC, é de um jornalista chamado Fernando. Me perdoe, Fernando, esqueci o seu sobrenome agora. Não vou lembrar. Desculpa, Fernando. Sempre te chamei ele de Fernando. Corintiano. O cara torce pro Corinthians. O sócio dele torce pro Corinthians, o Emerson. Mas de uma competência absurda. Absurda. Eles eram muito bem relacionados nos altos escalões da CBF. Então eles sabiam exatamente até onde ir, até onde não ir, até onde você podia cutucar, até onde você não podia. Muito bem relacionados com a Globo. Então sabia o que adiantava fazer, o que não adiantava. Então todas aquelas respostas que saíam, aqueles peremptoriamente, tudo coisa do Fernando. Ou da Press, né? Tudo coisa da Press. Era muito criticada por ser uma empresa que tinha um papel estratégico no Palmeiras, comandado por um corintiano. Então, como é que você deixa na mão de um corintiano uma coisa com um papel tão estratégico? É um ponto muito importante, um ponto de muito respeito. Só que aí entra a confiança na pessoa. Ele teve um tempo para fazer uma ratoagem. Então, se ele fosse esse tipo de profissional, ele teria feito. Não fez nenhuma. Não fez. Ele correspondeu à confiança que lhe foi dada de um jeito absurdamente profissional. E não deixou de ser corintiano por causa disso. Mas na hora de defender o cliente Palmeiras dele, ele sempre defendeu. Essa assessoria que está agora é de um palmeirense. Só que não tem a estrutura que tem a Press e não tem a vivência que tem a Press. É um cara que, inclusive, no portfólio de trabalhos dele, ele não tem nada parecido com assessorar um time do tamanho do Palmeiras. Um clube do tamanho do Palmeiras. Não tem. Então a assessoria está deixando muito a desejar em relação à anterior. Em termos de competência mesmo. A gente vê o resultado do trabalho. O combate à assessoria anterior teve muito um aspecto político. Então, muita gente que era contra o Paulo Nobre, a favor da UVB, do voo de pesca, daquela turma lá, usavam esse fato, que é um fato relevante. O cara é corintiano. Pô, tá bom. Mas passou 3, 4 meses, o cara mostrou o trabalho dele, para, né? Para de encher o saco com isso. Ele foi perseguido os 4 anos em que ele esteve a serviço do Palmeiras. Mesmo tendo já dado todas as provas de que ele é um cara de confiança e competente. Então, é o Palmeiras jogando contra o Palmeiras. O Renan pergunta se eu acho que a diretoria segura o Roger em caso de maus resultados e eliminação nas competições. Não sei. Não sei, Renan. É o tipo de palpite que eu poderia dar se eu tivesse a famosa presença lá dentro. Olhando de longe, eu não tenho nenhum contato hoje com o Maurício. Já tive, mas hoje já não tenho contato nenhum, nem com ele, nem com as pessoas próximas a ele. Então eu não sei te dizer. Não sei te dizer o quanto ele vai ter força para isso. Já falei qual seria a minha posição. Para mim, seguro o Roger no mínimo, mas no mínimo até o fim do ano. Nem pensar em mandar ele embora antes do fim do ano. No fim do ano, o certo é reavaliar, mas sempre com a tendência de segurar. Né? Só fazer essa reavaliação de forma negativa se realmente for um desastre completo. E desastre completo envolve performance e não resultado. Pode perder as três. Se a performance estiver boa, se a gente tiver perdido os jogos em detalhes, é mais fácil corrigir esses detalhes do que recomeçar um trabalho do zero. Mas esse é o meu pensamento. Muitos de vocês discordam, e eu sei. E aí, cada um com seu pensamento. Mas não sei como pensa o nosso glorioso presidente. Temos um superchat, né? Pedro Mariucci. Obrigado, viu, Pedro, por reconhecer nosso trabalho, por apoiar o nosso trabalho, não só aqui no Superchat, mas também como padrinho, que eu sei que você é. Então, muito obrigado mesmo. É com essas atitudes como a sua que a gente mantém o trabalho, tá? Então, vamos lá para a tua pergunta. O fato daquele representante da CBF ter votado contra os Estados Unidos na Copa, representante, na verdade, o presidente, né? Pode prejudicar o Palmeiras e outros brasileiros na Libertadores? Conmebol considerou traição. Pode. Pode sim. Pode sim. É muito preocupante o que esse cara fez. Para quem não sabe do que ele está falando, o Coronel Nunes, que é o atual presidente da CBF, embora já tenha sido eleito o próximo, que é o Caboclo, mas atualmente é o Coronel Nunes. Por que que é o Coronel Nunes? Porque o presidente era o Marco Polo. E aí você tem vários vices. E para você ter os votos que você precisa para se eleger presidente da CBF, você promete um cargo aqui, um cargo ali, um cargo acolá. E o Coronel Nunes é um cara que está lá na frente da Federação do Pará há acho que uns 130 anos. E ele é um cara que sempre teve ao lado do poder e sempre fez a politiquinha dele. Tem fotos dele no gabinete dele. Você olha, o gabinete dele é patético. É aquela salinha, sabe? Mas aí o cara virou presidente da CBF por quê? Porque na ausência do presidente assume o vice mais velho. E ele tem para lá de 80 anos. E é um cara que entende de fazer ali a politiquinha de coronel, porque ele é realmente um coronel, lá no Pará. E aí, de repente, ele se viu como presidente da CBF, o cara que assina contratos de centenas de milhares, de milhões de reais, de dólares. E ele é um chucro, cara, ele é um caipirão. E não sabe nem fazer uma, sabe, a política que eu falei, ele sabe fazer a política de coronel ali. Fazer política, política, não sabe. E aí. Tinha lá um acordo, eu não sei nem quem fez esse acordo, que a Conmebol ia votar na coalizão da América do Norte ali para a Copa de 26. Ia ser Estados Unidos, México e Canadá, que foi, aliás, a que ganhou. Mais essa, né? Ele votou no Marrocos porque o Marrocos nunca. Ah, o Marrocos nunca teve uma Copa, os Estados Unidos já teve, o México já teve duas. Ah, coitado do Marrocos, vou votar no Marrocos. Eu não sei se foi uma estupidez desse tamanho, ou se o cara do Marrocos, na última hora, deu lá um negócio para ele votou. Não sei. Não sei por que ele foi votar no Marrocos. Eu sei que esse tipo de coisa obedece a blocos. E o Brasil faz parte do bloco da Conmebol e vota todo mundo junto. Então a Conmebol viu sim como uma traição do Brasil, como uma insubordinação do Brasil, o voto solto para o Marrocos, e pior, o voto não adiantou de nada, né? Porque ganhou de longe o lobby dos americanos. Bom, enfim. É de se esperar que o staff da CBF, as pessoas que estão em volta ali da CBF, que eles apaguem o incêndio. Que eles tentem, cheguem na FIFA, cheguem na Conmebol, falem, porra, esse cara que tá aqui é um chucro. Aconteceu isso, é por isso que ele tá lá. A gente falou para ele votar nos Estados Unidos, mas ele votou porque ele quis. Ele também tá meio incontrolável. Mas ele já está saindo, já está entrando um cara que é do esquema nosso aqui de novo. Então calma, desculpem, não vai se repetir. E claro, algum outro tipo de compensação junto com, né, um buquê de flores junto, desse pedido de desculpas, e resolve. Agora, não sei até que ponto isso foi resolvido. Então, se a pergunta foi: pode prejudicar? Pode. Vai prejudicar? o Palmeiras e outros clubes brasileiros? Não sei. Agora, que pode, pode. Então depende desse plano de contingência ter agido bem ou não. E isso a gente não sabe o que aconteceu, porque isso é coisa de bastidores profundos, né? Haja influência para saber o que está acontecendo nesse nível de bastidor. O Alex Nakano está perguntando assim: não sei se você já respondeu. Não está participando da Liga Verde? Eu não fui chamado. O pessoal que organizou a Liga Verde não achou que deveria me chamar, não me chamaram, então eu desejo para eles toda sorte, de verdade. Eu não sei exatamente nem como funciona a Liga Verde, eu entrei no site, me parece um índice de sites, onde você vai lá, vê o índice, clica e cai no lugar. Bom, toda sorte do mundo, eles não me chamaram, por isso que eu não estou participando. Mas também não vejo como um site daquele jeito vai ajudar a mídia palestrina. Talvez eles tenham um projeto mais estruturado e esse site seja só o primeiro passo, eu até acredito que seja isso. Então, boa sorte nos próximos passos, que dê frutos. E cada um com seu espaço, a internet tem espaço para todo mundo. Sendo palmeirense, fazendo trabalho honesto e oferecendo alternativas contra a mídia tradicional, para mim, eu tenho meu apoio. Fernando Melo, obrigado, Felipe. Fernando Melo é o nome é o dono da Prez FC, que é a assessoria antiga de imprensa do Palmeiras. Vamos em frente. Renan Pagliaruzzi. O fato de não terem contratado ninguém ainda nesta parada da Copa pode ser parte de um planejamento de observar como o time vai se comportar com a volta do Scarpa, já que ele é substituto imediato para o Keno? Não. Certamente foi porque não conseguiram ou porque ainda estão tentando. Tá? É o que eu disse na semana passada, não sei se você acompanhou. Se for para trazer um cara nível Nico Freire, já foi o tempo. Daqui para frente, como o time já tá treinando, já tá pegando o cara de segunda parte da temporada, só cabe agora se for o Camarão. E eu acho que o Matos está atrás, porque o mercado tá aberto, tá super aquecido, a Copa acabou agora. Então, eu espero Camarões ainda para este ano. O que eu não espero é jogador nível mediano para compor elenco. Já foi a janela dos compositores de elenco. Chega de compor elenco. Agora, se for para trazer alguém, é Camarão, é nego para resolver. Se não, não traz, vamos com o que temos mesmo. Acho que não tem nada a ver com o Gustavo Scarpa. O William Nunes fala assim: nós temos uma condição financeira muito boa, mas dentro de campo, embora tenha melhorado, ainda não viramos um potencial nacional. Na sua opinião, o que está faltando? Pô, toda aquela introdução que eu fiz na primeira parte do Periscatso. Aquela parte que eu falei, falei, falei, falei, falei, falei, falei. É isso que falta. Virar um time de verdade, é isso. Porque qual time brasileiro está nesse nível aí que você está exigindo? Nenhum, porque nenhum faz isso. Renato Vigato, você poderia citar alguns nomes de bons profissionais de imprensa da grande mídia, na sua opinião? Não. Não posso. Sabe por quê? Porque eu acho que isso é. Eu não tenho direito de fazer isso. Falar, ah, esse é bom, esse é aquele outro. Eu agradeço pela confiança. Você está transferindo para mim o poder de julgar para você o que que é bom para você ler e o que não é. Eu acho que eu não tenho esse direito. Eu acho que é você que tem que fazer suas observações e falar: ah, nesse aqui eu confio, nesse aqui eu não confio. E como é que você faz isso? Você lê e você guarda: ó, esse cara falou isso. Aí depois confirma o que ele falou. Pô, esse cara eu confiar. O cara falou um negócio ali, não deu certo. O mesmo cara falou outra coisa ali. Vai acontecer tal coisa, não acontece. O mesmo cara depois falou: vai acontecer aquele outro lá, também não acontece. Ele falou: esse cara só fala groselha. Então eu não vou confiar nele. Então, são vocês que têm que fazer esse trabalho com vocês mesmos. De irem selecionando quem vale e quem não vale a pena vocês acompanharem. Eu não acho honesto de minha parte fazer isso. Eu tenho os meus. Eu tenho os meus que eu sigo, tenho os meus que eu bloqueio. É, mas eu acho que cada um tem que fazer a sua. Espero que você entenda. Não é má vontade, não. Eu acho que é uma questão de respeito a vocês e até aos caras. Sabe? Eu acho que esse é o tipo de coisa que tem que ser feito cada um por si, individualmente. Né? Você tem que pensar com a sua cabeça. Tem mais, estagiário? Ó, pelo jeito, o estagiário está considerando que as perguntas de vocês, que fora essas que foram respondidas, que tudo pergunta meia boca, hein? Bom, se não tem mais, vamos para os abraços. Então, deixem seus abraços. Ainda é tempo de deixar pergunta no superchat, tá? O estagiário vai me avisar. Temos abraços? Cadê o estagiário dos abraços? Aqui, achei. Só isso de abraço? É isso mesmo, Thiago? Só isso? Então vamos lá. Anderson Silva, de Santo André, que inclusive deixou pergunta. Queria deixar um abraço para o meu conterrâneo lá de Sorocaba, José Vicente Margara Júnior. Um abraço para João Pessoa, do Daniel Delgado. Agora deve estar aparecendo um monte de abraço, né? Então eu estou pegando aqui os do estagiário, depois eu já pego ao vivo ali. Daniel Delgado, de João Pessoa. Paulo Dias, de Monte Claro. Que é um abraço para ele e para a família palmeirense ali de Montes Claros. Então um grande abraço para o pessoal de Montes Claros, em Minas Gerais. Igor e Lohane, casal que todo periscato está aqui, né? Um abraço para os dois, cariocas. Quem mais? Vamos lá. Cadê os abraços? Sérgio Silva, em Arapiraca, terra do Asa. Muita gente tem trauma do Asa. Não tem que ter trauma nenhum. Foi um tropeço do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras ganhou do Asa e foi eliminado no gols fora. Rodrigo Santana, aqui de São Paulo. Tem que falar o bairro quando é de São Paulo, que São Paulo é muito grande, Rodrigo. João Neto, de Salvador. Adilson Silva, que é da casa dele, ele também não fala. Tem que falar de onde é o animalzinho de teta. Célio Oliveira, de Campinas. Leandro Rodrigues, um abraço para o pessoal de Itabaianinha. Que tem Itabaiana e tem Itabaianinha. É. O Valdir Silva é de Minas Gerais, da cidade de Teixeiras. Essa não sei onde é. Essa estou conhecendo agora. Mais uma, hein? Um abraço pro Abade, que também não fala de onde é. Tem que falar de onde é, seus animais de teta. Fala de onde é. Ah, de Salvador, agora ele falou. Júlio César, que é padrinho lá de Santo André, aqui do ABC. Muito bem. O Leandro Rodrigues está falando que é do Sergipe. Depois que eu chamei de animal de teta, todo mundo corre para falar, mas já agora já é. Descalvado, que é da Grande Pirassununga. Quem é de lá é o nosso estagiário Rambo, né? Não, estagiário das perguntas. Estagiário Rambo tá calmo hoje, né? Não teve ninguém. Olha lá, Pirassununga, Flávio Fernando, tá vendo? Tem um de Descalvado e tem um de Pirassununga, que fica tudo ali pertinho. O Tancredo é de Salvador, também bastante gente de Salvador, da Bahia, hein? Olha que legal. De Pernambuco. Ixi, tem um monte agora. Tá aí, eu vou acelerar. Taílson Silva de Machados, no Pernambuco. Gutenberg de Capela, nas Alagoas. O Renan Sarabia de Rio Pequeno, aqui em São Paulo. O Ednei Catarino, que não fala de onde é, mas mandou um abraço. Ah, não, falou sim, que é de Mauá. Tá certo. Manuel Gomes de Barretos. Praia Grande, o Adilson, agora falou. João Orsini de Alfenas. Grande abraço pro João Orsini. Joilson Silva de Boa Vista, Roraima. Sensacional. Comendo um piqui lá em Goiânia. Os peixes com piqui, né? Que vocês comem aí na telha. Alexandre, de Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. Tem aquele pessoal lá de Dublin, né? pessoal do consulado lá de Dublin, que também é ponta firme pra cacete. Leandro de Souza tá aqui lembrando. Tem o Rafael Francischini, que é padrinho. Tem o estagiário, que mora lá em Houston, no Texas, que é o Luiz. Rapaz, tem um monte de abraço para dar, já estourou o tempo. Enzo Christian, que é abraço. Célio Oliveira de Teixeiras, Bruno Prado de Rio Preto, Rubens Garcia de Osasco, Marcelo Torelli de Tambaú, padrinho. Danilo Lopes, aqui de Higienópolis. Abraço. O Enzo Christian é de Barretos. Ricardo Rodrigues da Vila Prudente, em São Paulo. Joilson de Boa Vista já foi. Dilmer, de Vitorino, no Paraná. Antônio Mendes, de São Sebastião, em Brasília. Deve ser um distrito lá de Brasília, imagino. Nunca ouvi falar. Então, estou aprendendo mais uma. Gustavo Ferreira, de Candeias. Um abraço para o Fabrício Moura. Para o Robson Marcos, de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Silvio Dias, de Osasco. Fabrício Moura é de Interlagos, a cara está deixando claro aqui. O Djokaef, que é de Olinda, em Pernambuco, deve ter nascido em 98. O Djokaef era o meia da França de 98. O Verde Palestra está se divertindo aqui com um monte de abraço que caiu na minha cabeça. Eu também, cara. Eu gosto muito de receber abraços de vocês. Sinal que vocês estão gostando do programa. Momento Maguilazo, né? Isso mesmo. Que mais? Vinícius Albertini de Curitiba. Ednei Catarino tá falando para aumentar o tamanho aqui. Não posso, tem que dar atenção para a família, né? É importante. Tem uma filha linda, tem uma esposa, tem que dar atenção para elas. É isso, né? É isso aí. Renato de Pindamonhangaba e acabou. Obrigado, Renato. Um abraço para você e para todo o pessoal de Pinda. E para todos vocês que estão assistindo o nosso glorioso Periscatso. A gente termina mais esta edição de segunda-feira. Muito satisfeito de estar voltando ao ritmo. Quinta-feira tem Palmeiras. Quarta-feira tem Mesa 42 aqui no nosso canal. Então não perca quarta-feira aqui, o Mesa 42. Para quem não conhece o Mesa, é um crossover entre os canais O Verdaço, o Armada Palestrina e o Verdão Minha Vida é Você. Estaremos fazendo uma bagunça aqui na quarta-feira e na quinta-feira, transmissão ao vivo, com narração de Bruno Zaniolo e comentários de Conrado Cacace para Santos e Palmeiras, direto do Pacaembu, a partir das 20 horas. Pouquinho antes a gente entra no ar aqui no canal. Claro, sem as imagens do jogo, só a narração. Ok, rapaziada? Mais uma vez, muito obrigado. Até quarta-feira com o Mesa 42. E se cuidem. Tchau.